Tierra 1 al Cerro y los soldados de Antejola, punto de iniciar contra. Lutam 3662, visual para 1700 metros. 3662, visual para 1700 pés, autorizado procedimento, reporte estabilizado. Para 1700, remontar estabilizado, 3662. Flagueira 9,6, sem instruções, lista para 2,1 pés, autorizado ILS, reporte sem localizador. Tem restrição, 10,32, importando localizador. Veigo 109. Flagueira 9,6 para informação, ajuste na 08. Bora 20, 2, 0, 08. Patrão Salvador, boa noite, voo 2043. No perfil da saída da El Mótila. 2043, contato radar na decolagem, saída da El, trazabilida, subindo 360. Direto Leira da presente, voo 2043. falar se vai escapar, já Recife, está pronto? É 390, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Disponibilizado após decolagem, curva à esquerda, saída Tuca, transição Aracaju. Transponder 5557, controle 12080. Para o Mateus, chama para o Chico Batista. Santa 3662, na final da 10. Santa 3662, boa noite. Pouso autorizado, pista 10, Ventura 30 graus, 059. Pouso autorizado na 10, Santa 3662. Pegou Salvador, então, 3, autorizado para o Galeão, via rotação de voo, nível 360. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5555 e 12080, controle. Para o Galeão, fala Galeão, vai ser na porta, é o 5-6-1. Correto, bom, nós os três chamamos para precisar de questionamento. Santa 3662, solo 28, ao livrar primeira direita, solo 1211. 211, Santa 3662. Qual? Afirmativo, 125, decimal 1, obrigado. Gol 1096, torre 2895. Gol 1096, vai chamar torre 1895. Boa noite, gol 10, 96, passando Duna. Gol 10, 96, avistado, pouso autorizado, pistão 10, Ventura 30 graus, 059. Autorizado, pouso, gol 10, 96. 2, informação Papá, autorizado Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 350. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5562, controle 120, decimal 80. Gol 1096, solo aos 33, ao livrar à direita, solo 1211. Ao livrar, solo 1211, boa noite, gol 1096. Boa noite. Olá, Salvador, boa noite, gol 1096, livrar à frente. Gol 1096, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, gol 1096. Autorizado, o Chibeca está no momento, chama para o tag. Salvador, Bolo 973, aguarde o número de onde você está. 2858, taxi à direita via Índia, ponta de temperatura 2895, altímetro no 08. Negócio 08, taxi à Índia, ponta de temperatura 2895. Lasta 3 autorizado para o estacionamento de táxi. Pistão 3858, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus 07 nós. Nós agora vamos precisar manter a posição aqui no máximo 2 minutos, porque informarei ao senhor quando for para decolar. Ok, chame novamente para decolar. Agora sim, 3858, está autorizado a linha de decolar pista 10, vento 130 graus 07 nós. Agora o 973, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 em Índia. Ponto de espera 1295, continua no 08. Você vai controlar? Pode Manteve-se na chegada da zona autorização 12795. Mantém na chegada, aguardando a autorização. Atenção pessoal, ILS da 10 por azul 275. Salvador, boa noite. Está 3858, passa 1000 pés, saída da Momo. Está 3858, contato radar na decolagem, saída da Momo. Se mantenha 350 sem restrições. 350 sem restrições, está 3858. Gol 1973, autorizado alinhar e mantém a pistão na zero. Gol 19730, autorizado decolagem, vento 120 graus, 089. Da possibilidade voar código, está 3858. Autorizado código. Código 3858. Ele 795, condições de implementar velocidade? Afirmo. Qual é a velocidade que você deveria? Confirmo. Estações de até 2.0, qual é a taxa de circuito? 2.4.0, eu vou deixar de 9.5. Ok, 2.4.0, eu vou deixar de 9.5. Gol 1.9.7.3, decolos 4.7, controle Salvador 1.2.0.8, bom. 2.0.8, boa. Controle Salvador, boa noite, zona 973, decolagem. Salvador 973, contato radar na decolagem, sai do DAEL, subiu mantenha 360. Subindo para o 360 na DAEL, zona 973. Controle, o voo 9973 solicita direto da EL. Autorizado direto Leda. Direto Leda, 9973. American 230. 230, information course for Mark, send by Scott. Yeah, this has information for Papa, American 230. Rio 5974, reduz a velocidade para 250 nós, tráfego 12 horas, 10 milhas, cruzando o nível 174, investido 050, uma TR. Tereza, cruzado 210, restrita 190. A cruzada descida até nível 180, Rio 5974, reduzindo para 250 nós. Certo. Agora a Tereza, 313, informação papá. Chalena 313, sem identificação, chegada bom, se desse mantenha o 050, reduzindo para 250 mais. 050, 250 mais, é uma torre, é 3. Autorizado direto do ano para o 2795. Recife, 126, décima zero. 260-3850. Route, flight level 340. Runway 10, after departure, left turn. Mama departure and Nenin transition. November Echo, November India Mike transition. Squawk code 5576, departure 120.80. This is Miami at 5, flight level 340. And there was a left turn, normal departure, and Ninib position, walking 5576 and 120, that's what 60, departure request. Yes, me, I'm in Jair Jiguna. Autorizado, Jair Jiguna, do 3-1-6. 260. 5974. 5974, 30 descida até 150, como 30 anteriormente, em redução para 250. 10 para 150. 230, tá? Pronto. O 795 tem instruções, desce para 2.500 pés e ajuste na 09. Na 09, descendo para 2.500, sem restrições, ajuda aí, 795. Rio 0150, Rio 5974. É o controle? É o Rio 5974, atingindo 1 no 50. Presente, autorizado descido até o 050, Rio 5974. Sete para o 050. Olha, 313 em redução para 2309. 2309, 6313. Agora eu vou 1973. 1973, centro Recife, no 25 do Sinal, ou não? 25, obrigado. Dois 98, sendo identificação de chegada na área, isso mantém o 050. Azul 2795, iniciando redução. Está autorizado o LS Whisky da... Firma livre, LS Whisky, pistola 0, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, 2795. 5974, 2 para 3, metais, ajuste na 09. 7 para 3001, 02. Redução para 2, 109, 5974. Chamada 3 em redução para 2 ou 0 mais. autorizado no ILS Whisky da 10 Azul 2795. 1895. 1895, grato, uma boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, o Azul 2795, estabilizado em LS Whisky da 10. Azul 2795, autorizado, ponto pista 10, ventuna 30 graus 079. 74, desce para 2000, autorizado procedimento, reporta no OK. Certo. Sobre 7016, qual que é o dente, clear de Mario Alves, tendo mensagem, flat level 050. Olha, 3, deixa para 2 mil pés, autorizado ILS, reporta no lock, ajuste meio dos 8. 5974, torre 2895. 1895, grato. Torre Rio 5974, boa noite. Rio 5974, boa noite, continue a aproximação. Reporte passando sim para. Sente. Renegal na 018. Sente. Boa noite, o Azul 2. 795, Lebrona, Kilo. Azul 2795, Alfa, Kilo, Pat 3, até a próxima 02. Alfa, Kilo, Pat 3, até a próxima 02, Azul 2795. Lona 096, pronto 4. Pronto 4, 096. 096, autorizado Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 370. Decola da Pistuno 0, curva esquerda, sai na Momo, transição Froti. Transponder 5565, controle 120.80. Fomos autorizados, Fortaleza 370, via rota do plano, decola dando 0, primeira curva é esquerda, Momo, Froti. Acena 5565, transponder, o controle operando 1208, gol 1096. 1096, cotejamento correto, chama para feedback, sala. É. Número 3 na aproximação, 3-0 descida para 2.000 pés sem restrições, o ajuste 1.018. 2.018, livre de restrições verticais, reduzido 219. 4-2, adeus. Salvador, essa 38 no 5, informação papal, autorização São Paulo, está na posição 8. 38 no 5, informação papal, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Pista no 0 após decolagem, curva à direita. Gael, transição ótima. Transponde 5574, controle 120.80. Autorizado, conforme o plano, nível 340, primeira aerovia, perdido 1-0. Decolada 1-0, curva direita da El Motiva, transponder 5574 e o transponder e o controle 1208, tá? 3805. 3805, Cuidado 74, solo 07, direito 211 no solo. 211. Paulo Salvador, o Rio 974, Lisboa. Isso, Nicolau 74, Alfa Kilo Pat 3, posição 62. Alfa Kilo Pat 3, posição 62. Estou estabilizado. Encontrará a localização estabilizada para 3 mundiais. Sim, 313 no solo 07, direita no 211. Direita 211, né? 313. Seu nome é 313, lembrando? Poxa, nome é 313, autorizado para subir Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, né? 313. Altitude 016, send to 2,000 feet, altimeter 108, clear LSX-3 approach, report on localized course, 2016. LS e corrigindo no 8 decimal 95, dá uma boa. 95, até já, Alfa 2. Corre, boa noite, Azul 42. 98. Azul 4298, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 089. Ele pousa, pista na 0, Azul 4298. Agora, American 230, medical push, stand by. Number 2 in this sector, stand by. Essa é a Juliette, 6313. Poxa, 6313, ingresso Juliette, portão 62. Juliette, 62, 6313. Novamente com 09,6, posição 7, pushback, e a cena? 140 graus, 089. Ele pôs posição 0, 409. De 8 aos 1-2, direita 1-2, 1-1. 1 azul, 4-3, madeira. Azul 4298, autorizado para o Taxi de Alfa, reporte o Antigilete. Gente, autorizado para o Taxi de Alfa, reporte o Antigilete. Papa Romeu, Romeu para voar, o Suscacione de identificação. Está presente o voo na proa de Itape. Itape desça para o nível 050. Altímetro no 09. Para o taxi do TAN 32 do 195, temos a bordo 148, autonomia de 3 horas e 40, alterna com... TAN 3815, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 018. Autorizado táxi, ponto de espera, 295, TAN 3815. So we're set to push and pull up the gate 8 from American 230.